sol brilhou azul do céu. Veja a cachoeira, o arco-íris no ar, tanta goiaba e cajá, beija-flor, gardenias e o mar. Mas toma cuidado, meu irmão, se te sentes no direito de reclamar o teu quinhão. Pois muito em breve, cidadão, pagarás o ar que engoles e os passos que dás no chão. Todo mar, toda terra tem dono, floresce, corporações, e até mesmo a lua não escapa do mapa das transações. Carnaval radioativo, brilhamos no escuro, mas te juro que me sinto quase vivo. Reclamar o teu quinhão. Pois muito em breve, cidadão, pagarás o ar que engoles e os passos que dás no chão. Todo mar, toda terra tem dono, floresce, corporações, e até mesmo a lua não escapa. Venha ver, morena, que beleza, o carnaval radioativo. Brilhamos no escuro, mas te juro que me sinto quase vivo. Venha ver, morena, que beleza, o carnaval radioativo. Brilhamos no escuro, mas te juro, mas te juro, mas te juro que me sinto quase.